É o PH da Serra e o Vitinho do PC. Os caras tá pique Neymar, crack. Os crack da putaria. Aí avisa lá aí, TG, porra. Respeita os camisa 10 de BH aí, cara. Trum, dum, dum. Gosta de bandido, envolver os caras é foda. Quer correr perigo, quem tem dinheiro tá na moda. Um popozão, ela desce no penão. Um popozão, ela desce no penão. Sei que tu gosta de traficante, sei que se amarra no ladrão. Única coisa que a novinha odeia no fim do rolê é bora de busão. E na boate ela joga rabada. Pra entrar no loja do malandrão, pra sarrar a buceta, jogar a buceta. No pau dos vilão, pra jogar a buceta, sarrar a buceta. No pau dos vilão, sei que tu gosta de traficante, sei que se amarra no ladrão. Única coisa que a novinha odeia no fim do rolê é bora de busão. E na boate ela joga rabada. Buceta, joga a buceta. No pau dos vilão, pra jogar a buceta, sarra a buceta. No pau dos vilão. Gosta de bandido, envolver os caras é foda. Quer correr perigo, quem tem dinheiro tá na moda. Popozão, ela desce no penão. Oh, popozão, ela desce no penão. Sei que se amarra no ladrão. Única coisa que a novinha odeia no fim do rolê é bora de busão. E na boate ela joga rabada. Pra entrar no loja do malandrão, pra sarrar a buceta, jogar a buceta. No pau dos vilão, pra jogar a buceta, sarrar a buceta. No pau dos vilão, sei que tu gosta de traficante. Sei que se amarra no ladrão. Única coisa que a novinha odeia no fim do rolê é bora de busão. E na boate ela joga rabada. Pra entrar no loja do malandrão, pra sarrar a buceta, jogar a buceta. No pau dos vilão, pra jogar a buceta, sarrar a buceta. No pau dos vilão.